ZYL 280. Ondas médias. Rádio Clube de Pouso Alegre. 1530 kHz. Há mais de 70 anos, uma boa companhia. 4236568650. Discoteca da Clube. Matando saudade. Falando de amor. Bom dia! Bom dia, Clube. O seu sucesso inesquecível toca daqui a pouco na Clube. O agente Omni Pouso Alegre quer agradecer a todos os seus clientes e parceiros pela oportunidade de oferecer suas soluções financeiras ao longo deste ano de 2022. Desejamos a todos um feliz Natal, repleto de saúde e alegria, para celebrar junto as pessoas que amam. Que o novo ano que está por vir seja cheio de momentos especiais, compartilhados com muita felicidade. Boas festas a todos e contem com o agente Omni Pouso Alegre 2023 para realizar seus sonhos e planos. Até às 11 horas da manhã, programa Flávio Alexandre com música e informação no seu rádio. Para os destaques nacionais e internacionais, você vem com a gente. Oferecimento de CAI Dentista na Silviano Brandão, 649. 3421-1219, aqui em Pouso Alegre, FPM Velocímetros, Jacilaraia e Beata de Paula. Bom dia para você, aqui no oferecimento de fábrica de óculos, 3 endereços para melhor atender você, é o Shaddai, Poços Artesianos e Semi-Artesianos. Bom dia com a Clube. Daqui a pouquinho as informações da Copa do Mundo no seu rádio. Supermanhã de saudades, sucessos que marcaram época de volta. Espaço Pet, Clínica Veterinária Bentosa. My Sweet Lordy. I really wanna see you, Lord. I